é mais lindo o que o Senhor tem feito conosco hoje. Abre os nossos olhos, Pai, para que a Tua palavra não apenas seja entendida, mas seja desfrutada. O Senhor sabe como fazer todos nós aqui provar as delícias da Tua lei. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso coração, nos faz provar, eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. A história de Josué, como o Léo falou aqui na semana passada, é um tipo de Cristo. Essa expressão tipo de Cristo, ou tipologia, ela é uma expressão teológica. E quando a gente usa termos que são mais específicos, a gente precisa explicar. Na verdade é que alguns personagens do Velho Testamento, eles são uma referência antes do tempo, fazendo menção a Jesus. A missão que eles tinham e a maneira como eles fizeram a missão representa a missão de Cristo e a maneira como Cristo fez a sua missão. Por isso que são o tipo, ou seja, é como se você estivesse vendo antes do evento acontecer. É um déjà vu. Só que aqui é um déjà vu ainda precário. É por isso que a expressão é tipo. Ele está fazendo alguma coisa que depois será feita de verdade. Então essa história, a história da passagem pelo deserto e a tomada da terra prometida, ela tem dois personagens principais. Um é Moisés. E Moisés foi um tipo de Cristo. Moisés representa a obra salvífica do Senhor Jesus. Moisés representa a libertação do cativeiro, trazendo a gente para um caminho com Deus. Moisés, portanto, é aquele personagem que vai ensinar para a gente que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou com braço forte e com imenso poder para o reino do Filho do Seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas Josué é um outro tipo de Cristo, falando de uma outra área da missão de Jesus. Josué pega o povo que já está livre do cativeiro e dá posse à herança que Deus tinha prometido a eles. Deus tinha dito a eles, quando ainda estavam lá no Egito, que daria àquele povo uma terra que mana leite e mel. Algumas expressões. No domingo passado à noite, eu estava com Daniel sentado aqui no púlpito, conversando sobre algumas expressões que a Bíblia trata sobre essa terra prometida. Deus chega a dizer assim: eu amo essa terra e cuido dela de forma especial. Está falando lá de Canaã, não está falando do Brasil não, está falando lá daquele território que é a terra de Israel. E Deus disse: olha, eu cuido pessoalmente para que haja chuva, para que haja as estações do ano. E depois ele faz uma ligação, dizendo para Israel o seguinte: se vocês me obedecerem e se vocês continuamente guardarem a aliança que eu tenho com vocês, nunca faltará chuva, nunca haverá mau tempo, vocês terão provisão constante de todos os recursos. Deus fez uma aliança especial. Josué é uma representação dessa parte da missão de Cristo. Que parte? A tomar posse do legado de Cristo. Tomar posse da obra de Cristo. E eu preciso falar disso, talvez um pouco mais, porque nós, povo de Deus, hoje, nós queremos tomar posse da terra. Nós queremos tomar posse dos grandes cargos, nós queremos tomar posse do status, nós queremos tomar posse de uma hegemonia, de um poder, de dinheiro, de recursos, mas não entendemos que o maior legado de Deus para nós não é sermos aqui na terra ilustres, ou sermos aqui na terra de alguma maneira pessoas fora de série. Não seremos todos fora de série. Aqui ou ali acontece uma pessoa que de fato é brilhante, e algumas que são brilhantes não são sequer povo de Deus. Então, o maior legado de Deus para nós, o povo da aliança hoje, que vive no planeta Terra depois de Cristo, é o legado espiritual. É a herança que está escrita logo no primeiro capítulo de Efésios. Os presentes de Deus para nós, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, mas que nos são dados aqui na Terra, são para serem provados por nós aqui e agora, enquanto vivemos. Provar não só o cuidado de Deus, a amabilidade de Deus, não só a presença de Deus, mas provar como a salvação traz efeitos práticos nas nossas emoções, traz efeitos práticos na nossa coragem, traz efeitos práticos na nossa liberalidade, traz efeitos práticos na execução da missão de Deus aqui na Terra. Eu sei que eu estou falando muita coisa, e cada coisa dessa que eu falei aqui, ela é um compêndio teológico. Portanto, esse assunto é gigantesco. Mas Josué vai servir de referência para mim e para você do que Deus quer fazer aqui na Terra e do que Deus já fez aqui na Terra. Se Moisés estava dizendo na história passada, lá na história antes de Cristo, que Jesus Cristo pegaria um povo da escravidão e libertaria, dando a eles uma herança, Josué está dizendo para nós que aqui na Terra, enquanto caminhamos, nós devemos nos preocupar em tomar posse da herança que Deus nos tem dado. Mas tome muito cuidado com isso, porque no Brasil nasceu uma linha teológica perigosíssima, uma linha teológica que na verdade ela é uma heresia, chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade pensa mais ou menos assim: você é filho do rei, por isso você tem direito, você tem herança. Só que a herança dessa teologia da prosperidade é você sentar nos melhores lugares da terra, é você ter as maiores riquezas da terra, é você ter o nome mais nobre na terra, é você prosperar materialmente. É claro que Deus quer que a gente prospere materialmente. Você crê nisso, irmão? Ou não? Eu acho que vocês têm dúvida a respeito disso. Eu vou dizer de novo, porque eu tenho convicção disso. É claro que Deus quer que a gente prospere materialmente. Amém, irmão? Depois de uma crise dessa que a gente tem passado, o pastor diz um negócio desse, é até brincadeira, né? Eu posso dizer para você, irmão, eu não tenho dúvida. Há um cuidado de Deus que organiza a nossa história. E quanto mais Deus é Senhor sobre nós, nos detalhes, nas coisas miúdas, quanto mais Deus é Senhor, mais a nossa vida se organiza. E inclusive materialmente nós passamos a prosperar. E eu tenho estudos científicos a respeito disso. Eu não estou falando aqui de cabeça. Eu tenho fé suficiente nas escrituras para afirmar isso sem qualquer estudo científico. Mas eu posso afirmar, foi feito estudos aqui por universidades, especialmente a Unicap, falando sobre quando o evangelho chegou nas classes sociais mais baixas do Brasil e chegou lá em Belém do Pará, através da igreja Assembleia de Deus. Quando as pessoas que viviam normalmente em comunidades de baixa renda, em favela, pessoas que eram iletradas, pessoas que viviam à margem da sociedade, sendo marginalizadas, alcoolizadas, cheias de vícios, quando o evangelho começou a entrar nessa camada da sociedade, começou a haver mudanças sociais radicais. Pessoas que antes viviam de furto, não furtavam mais. Pessoas que não sabiam ler começaram a ler. Pessoas que antes estavam o tempo todo alcoolizadas agora estavam sóbrias. As famílias começaram a se reestruturar. Começou a haver capital dentro de casa. As pessoas não estavam vivendo mais de cesta básica. Elas também não estavam mais vivendo a partir do que o governo dava, porque elas começaram a ascender socialmente. Isso é tão impressionante que hoje uma das igrejas mais ricas. Eu não estou falando mal, eu estou falando uma das igrejas que mais cresceram no seu capital financeiro foi a Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus é composta por pessoas que são doutores, pós-doutores, pessoas extremamente especializadas, pessoas com uma cultura enorme, mas muito delas vieram lá de baixo e foram crescendo por causa do Evangelho. Eu nunca me canso de uma memória que Deus, graças a Deus, me deu, que foi morando lá no edifício Surubim. Quando eu chegava de noite, eu me encontrava lá com um zelador. O zelador do prédio estava lá de noite, debaixo da luz, lendo a Bíblia. Ele me perguntava algumas coisas, sabendo que eu era pastor, sempre porque ele ia pregar. E eu vou dizer uma coisa para você: se tem uma das áreas que habilita você ao mercado, é você saber falar, é você saber se comunicar. E aquele zelador, ele conseguia se comunicar com um auditório de 100, 120 pessoas, tranquilamente, porque ele aprendeu a fazer isso. Como é que ele aprendeu? Ele aprendeu com o Evangelho, ele aprendeu com Jesus Cristo, ele aprendeu à medida que ele se dedicou a conhecer a Deus, e Deus o quis usar e tem usado. Aquele homem é um obreiro, é um servo, é um pastor do Senhor. Deus o fez progredir. Eu queria falar para você de um obreiro que a gente tem aqui em Campo do Vila. Não sei se você sabe, o pastor da igreja que a gente acabou de plantar lá no Campo do Vila, ele é vigia noturno. E ele começou a conhecer o Senhor, se animou em conhecer o Senhor, começou a aprender a ler melhor e resolveu fazer o seminário. E fez o seminário, e hoje esse homem é pastor lá, mas ele continua sendo vigia noturno. Esse homem cresceu socialmente, ele ascendeu socialmente, ele progrediu. Por isso, eu não queria que você entendesse que quando falamos de prosperidade, ou falamos de tomar posse da herança, é apenas um legado espiritual. Mas eu diria o seguinte: tomar posse da herança de Jesus é o legado espiritual que promove na vida ascensões, crescimentos. Mas não é o crescimento financeiro que promove o legado espiritual. E a inversão de papéis transforma isso numa areia movediça que drena tudo. Quantos de nós, dentro de igreja, nós queremos crescer socialmente, e para crescer socialmente nós usamos Deus, oração, usamos métodos humanos, achando que isso é o legado. Não é isso. É por isso que quando a gente olha para a história de Josué, ela tem alguma coisa muito importante para trazer para a gente. É a gente saber os métodos de Deus para que nós tomemos posse da herança do Senhor. Herança espiritual. Eu preciso bater de novo nessa tecla. É uma herança espiritual, e à medida que tomamos posse da herança espiritual, o nosso mundo interior entra em organização. E quando o nosso mundo interior entra em organização, pode ter certeza que tudo ao redor de nós e a partir de nós começa a prosperar. Isso é a palavra do Senhor. Ele diz: o meu justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Não tem jeito. Pessoas que caminham com Deus, elas podem ser pequenas, humildes, frágeis, elas podem não ter significado social nenhum. Pessoas que caminham com Deus, elas brilham, elas são extraordinárias, e assim o são, porque elas estão assumindo, tomando posse do que Deus as tem dado. A grande questão que me suscita à medida que eu estudo Josué, e vou dizer para você que eu comecei a estudar Josué na virada do ano. Quando o ano virou, comecei a estudar Josué para o acampamento de carnaval que eu preguei no acampamento da família. Eu disse: é esse, eu quero ver como ele serviu ao Senhor e quero aprender para mim. Enquanto eu venho estudando, eu venho aprendendo como Josué foi um homem o tempo todo inquieto por conhecer a Deus. Ele queria Deus. Olha, tinha muita tarefa para fazer, muita coisa imprescindível, muita coisa importantíssima. Mas esse homem quer Deus. Esse homem quer Deus. Todas as tarefas são importantes, mas nenhuma delas prescinde de Deus. Pode alijar Deus, pode tirar Deus do processo. Pelo contrário, é a partir de Deus que todas as tarefas se tornam bênção. Sem Deus, as tarefas se tornam apenas importantes. Mas com Deus e a partir de Deus, as tarefas que temos para fazer, elas se tornam bênção, transformação, poder, evangelho, Deus restaurando a terra. Olhando para esse texto, eu vejo que eles estão prontos para entrar na terra. Na verdade, eles entraram. Eles deram um primeiro passo. Eles acabaram de atravessar o Rio Jordão. Eles agora estão na terra. Mas Deus dá um slow motion. Ou mesmo ele dá um pause. Ele diz assim: peraí, antes que vocês comecem a se apossar, eu queria deixar algumas coisas bem cravadas no coração de vocês. Porque sem essas coisas bem cravadas no coração de vocês, lá na frente vocês vão se perder. Então agora, quando a gente está começando esse caminho de tomar posse da terra, tomar posse da herança do Senhor, vamos marcar algumas coisas. Vamos deixar no nosso coração algumas coisas certas. Então nós encontramos três momentos de Josué que são por demais significativos. Eu não teria tempo suficiente para falar, mesmo que eu estivesse aqui com vocês até meia-noite. Estou falando sério. É tanta coisa que tem que não dá tempo. Mas eu vou tentar falar em 5 minutos cada coisa dessa. Veja que milagre. Que o Senhor faça você entender, porque eu não tenho como fazer. Primeira coisa que ele diz, que Deus diz para Josué, vamos dar uma parada agora, Josué, é o seguinte: aqui é Gilgal, acabou um ciclo, Josué, acabou uma história. Eu gosto de pensar que Deus faz isso com a gente, é por isso que ele mesmo se auto-intitula Alfa e Ômega, princípio e fim. Ou seja, Deus faz a gente começar um momento até aquele momento chegar ao seu fim. Quando começa um novo momento até que chega o seu fim. Quando começa um novo momento até que chega o seu fim. Ou seja, ciclos. Por favor, você que é historiador, você que estuda esse negócio, não venha depois conversar comigo dizendo: ah, mas a história não é um ciclo, a história é uma linha. Ah, a história não é um ciclo. Pelo amor de Deus, eu conheço essas teorias. Eu não estou em nenhuma delas, tá bom? O que eu estou falando é que Gilgal, essa palavra que foi usada pelo Senhor, trata de um completo círculo que aconteceu. Deus tinha começado um momento com eles, quando tirou-os da terra do Egito, e agora depois de 40 anos, esse momento acabou. É por isso que o maná acaba, porque agora eles estão entrando na terra. Gilgal, então, significa assim: acabou essa história da travessia do deserto, agora toma posse. Alguns anos atrás, bastante anos, mais ou menos uns 12 anos atrás, na época de Heber, indo para lá para missões, eu estava com uma depressão. Eu tinha passado por uma crise bem grande. Eu não estava com uma depressão da minha cabeça, eu estava com uma depressão diagnosticada, estava tomando remédio controlado. Eu estava com um processo absurdo dentro de mim, me drenando as forças. Naquela época, eu fui buscar o Senhor. Deus me falou no texto sobre Josué. Naquela época, eu li um texto lá em Êxodo que fala que Moisés entrava na tenda da congregação e saía, e o povo ficava esperando o que Deus tinha falado com Moisés, mas o texto diz assim: mas Josué não saía da tenda da congregação. Eu disse: rapaz, eu vou fazer isso, eu vou ficar na presença do Senhor, eu vou buscar o Senhor até arder meu coração, eu vou queimar diante do Senhor, eu não vou largar o pé do Senhor, eu vou atrás desse Deus até que Ele me queime, incendeie como chama viva. O que eu tenho no meu coração é dor, Ele pode sarar e Ele pode fazer alguma coisa nova. Eu me agarrei com Deus, irmãos. Naquela época Deus disse para mim: é deserto, filho, é deserto, agora vai ter que caminhar pelo deserto. E Deus me colocou algumas coisas que trouxeram ao meu coração alento. Como aquele tempo seria? E depois de um período, aquele tempo acabaria. Lembro-me bem, depois de um ciclo, de repente aquele tempo estava finalizando. Foi naquela época que o tempo estava finalizando, o tempo do deserto, que mais uma vez eu fui lembrado pelo Senhor. E quando eu fui lembrado pelo Senhor, eu me lembrei que eu tinha vivido aquela fase de Josué, de buscar o Senhor. E eu olhei para trás e pensei: eu não podia abrir mão desse deserto que eu passei. As experiências que eu tive com Deus, o que eu provei da mão de Deus, o que eu provei da suficiência de Deus, e como Ele me humilhou, e como Ele me provou a sua doçura, e como Ele foi fiel, eu não podia abrir mão. Mas chegou uma época que finalizou aquela dor. Você percebe quando finaliza o deserto na sua vida? Eu ouço pessoas falando assim: ah, eu estou no deserto, ah, eu estou passando pela luta, ah, eu estou passando pelo dia mau. E eu vou dizer: é, eu sei, é verdade, todos nós passamos, o branco, o preto, o rico, o pobre, o alto, o baixo, o que for, do jeito que você for, você pode ser pintadinho de bolinha vermelha, você passa, não tem diferença, eu sei, a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é: irmão, você percebe, você sente, você discerne espiritualmente quando o tempo da luta, o tempo do deserto, o tempo do dia mau finalizou? Você percebe que está num novo momento, que está numa nova história? Eu queria dizer para você que Deus marca isso com a gente. E Ele quer que a gente tenha definições claras sobre épocas em que vivemos, para que, discernindo espiritualmente as épocas em que vivemos, nós caminhemos mais fortemente. Na época de luta nós precisamos perseverar e buscar ao Senhor, mas na época em que o deserto acabou, nós precisamos avançar. Está na hora de avançar, de sair para a guerra, de preparar o coração para tudo que Deus está preparando para nós. Está na hora de progredir, está na hora de avançar, está na hora de se lançar em desafios, não está na hora de continuar reservado. Sabe, irmãos, tem muita gente, mas muita gente que depois de passar a luta, passar o perrengue, não abre o peito e diz: Deus, eis-me aqui, pode me detonar, Senhor, estou pronto para a guerra, eu estou pronto para o que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Tem gente que quando sofre o perrengue, sofre o dia mau, sofre, não vê o dia novo que chegou. Gilgal, é o tempo de Deus dizer assim: acabou, agora está na hora de avançar. Acabou, vamos avançar. Mas na hora do avanço, Deus faz algumas coisas lá, diz assim: faz faca de pederneira. Você sabe o que é isso? Aquelas pedrazinhas que você tem que bater com jeito, ela fica com fio afiadíssimo. Aquelas facas de cerâmica que se tem por aí hoje para vender, é fruto desse negócio que tinha lá na antiguidade. Com aquela faca de pederneira, você vai circuncidar toda a geração dos que nasceram no deserto nesses últimos 40 anos. Mas para que circuncidar? Há duas coisas que Deus queria para circuncidar o povo. Duas coisas. A primeira era: vocês são um povo marcado, distintos na carne de todos os demais povos. Vocês são um povo meu, propriedade exclusiva minha. Vocês vão ter uma marca no corpo de vocês, que quando vocês estiverem nus, despidos, vocês olharem, vocês vão ver e vão se lembrar: propriedade de Deus. Quando vocês tiverem necessidade sexual, vocês vão ver e vão lembrar: propriedade de Deus, eu sou de Deus, eu não sou de outro, eu não sou de mim mesmo, eu não sou dos meus prazeres, eu não sou dos meus desejos, eu não sou da imoralidade, eu sou de Deus. Deus marca o povo. Deus marca o povo. Como um dono de gado marca o seu gado. Deus está dizendo: vocês, para avançarem, precisam se empoderar, se apossar daquilo que vocês são. Vocês são meu povo. Não avançamos enquanto nós não definimos isso no nosso coração. Definir isso é saber para quem vive, é saber para quem é, é saber o que se tem para quem é. Eu sou de Deus, o que eu tenho, o que eu sou é para Deus, porque Ele tomou posse de mim. Deus está fazendo isso com o povo, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, quando Ele vai lá e circuncida os homens, é deixá-los num estado de fraqueza. Eu acho isso, a didática de Deus, maravilhosa, linda. Deus quer que o povo tome posse. Pega os guerreiros, os homens, os grandes, os pequenos, os novos, os velhos, pega todos e diz assim: vamos cortar a carne do prepúcio. Vocês agora vão gemer de dor, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar sem condição de ir para a guerra, vocês vão provar que vocês não conseguem por vocês mesmos. Sabe, irmãos, quando nós assumimos que somos propriedade do Senhor, ao assumir que somos de Deus, nós assumimos que somos fracos para fazer qualquer coisa para Deus, que não temos suficiência em nós para fazer qualquer coisa para Deus, que na verdade nós precisamos de Deus para fazer qualquer coisa. E Jesus define isso de uma maneira muito simples, tão simples quanto pode ser. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. O que quer dizer isso, irmão? Sem mim nada podeis fazer. Quer dizer que se você inventar de fazer qualquer coisa sem Ele, você não faz para Ele. Você faz para você ou para o diabo. Porque sem Ele você não pode fazer nada para Deus. Vem um segundo episódio em Gilgal. Segundo momento antes deles avançarem. Deus diz: agora que vocês são propriedade minha, agora que vocês sentem a fraqueza, vocês precisam celebrar a Páscoa. A Páscoa foi celebrada a última vez, quando eles, no dia em que eles saíram do Egito. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem de um ciclo para outro, de um tempo para outro, de uma história para outra história. Agora vocês vão passar. Vocês precisam celebrar a Páscoa. E a Páscoa foi celebrada nos moldes do que foi a primeira Páscoa. E eles estão marcando um cerimonial, onde eles estão dizendo assim: Senhor, nós reconhecemos que o Senhor nos fez passar. Nós passamos o deserto. Nós estamos numa nova fase. Nós estamos numa nova história. Nós passamos. Glória a Deus, porque nós passamos. O que é que você tem a dizer a respeito de 2016? O que é que você tem a dizer a respeito das grandes lutas da sua alma? Elas deixaram marcas em você, deixaram coisas que talvez você diz assim: eu queria me livrar delas. Talvez alguns de nós aqui tem marcas de amargura, de falta de perdão, de tristeza, que sucumbe e continua sucumbindo você. Mas eu preciso dizer para você, irmão, a Páscoa é quando a gente diz: eu sou propriedade de Deus, eu sinto na minha carne a fraqueza, eu sinto marcas de guerras anteriores por onde eu passei, eu sinto o dia mal como foi duro no meu coração, mas eu passei, eu estou adiante, eu estou seguindo para uma nova história, eu estou num novo momento. No nome de Jesus, vai para o novo momento. Então chega o terceiro momento dessa história de Josué, que é extraordinário. Extraordinário. Ele está diante de Jericó. Jericó é a maior cidade, a maior fortaleza daquela região. Nem Jerusalém era tão forte como Jericó, uma das cidades mais antigas de toda a humanidade. Jericó. Josué não tem o que fazer com Jericó, não, irmão. Intransponível. Um exército de pessoas que não são adestradas, capacitadas, não têm armas para enfrentar as muralhas. Quer dizer, vai fazer o quê? Vai perder. Mas aí, antes que eles comecem a caminhar e tomar posse, Josué vê um cara chegando de Jericó. O cara não é de Jericó, mas a direção que o cara vem é como se ele tivesse vindo de Jericó em direção a Josué. E na hora que Josué vê aquele cara, Josué pergunta de longe, que Josué não é besta: você é dos nossos ou você é adversário? Ou seja, a gente vai quebrar o pau agora aqui ou eu vou lhe abraçar? Como é que fica a história? E sabe a resposta que esse homem armado diz? Não. A resposta é não. Eu nem sou dos de vocês e nem sou adversário. Eu sou é do Senhor. Eu sou é general. Eu queria tomar posse da batalha que vem. Eu queria assumir a liderança. Eu vim aqui como general. Eu sou o dono, cabeça. Ó, Josué, não pensa que é você que vai liderar, não. Eu disse para você lá no capítulo 1, eu estarei com você todos os dias, eu vou estar com você. Agora eu vim aqui pessoalmente para dizer para você, eu estou pronto. Você está pronto, Josué? Meu Deus, que história maravilhosa é essa? É Jesus, irmãos. Eu vou dizer de novo, é Jesus que está aparecendo para Josué. E ele está aparecendo armado. Armado. Como ele vai voltar um dia? Quando ele vier nas nuvens, ele vem como vencedor para vencer. Ele vem como Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. Ele vem como leão da tribo de Judá. Ele virá. Sabe? Jesus chega diante de Josué e fala: eu nem sou do de vocês, nem sou adversário. Eu sou o dono desse negócio, eu sou o dono da história que está para acontecer. Sou eu quem vou adiante, sou eu quem vou vencer, sou eu que vou fazer a história acontecer. Sabe o que é que acontece com Josué? E é aqui que eu sei que isso não era um anjo, é aqui que eu sei que era Jesus. Josué adora. Nenhum anjo na Bíblia aceita adoração, nenhum. Mas Jesus aceita, porque Jesus é Deus. E nenhum anjo pode ser adorado, mas Jesus pode. Josué adora. E ele diz, o anjo diz para Josué, ou, desculpa, Jesus diz para Josué: tira a sandália, esse lugar é santo. Isso lembra logo de imediato a gente o encontro de Moisés na sarça ardente, onde ele precisa tirar a sandália porque o lugar é santo. Mas eu vou dizer para você que é outra história, talvez ainda mais bela. O que Deus está dizendo ali para Josué é: onde a planta do seu pé pisar, não onde a sua sandália pisar. É onde a sua fraqueza chegar que a minha glória vai encher. Não são os seus aparatos, os seus artifícios, os seus mecanismos, as suas coisas chegarem. É quando você, pessoalmente, em carne chegar. Não é a sua mensagem de WhatsApp. Não é os seus processos criativos. Não é a sua beleza física. Não é o adorno que vai dentro de você. Não é o seu currículo que vai. Não é a sua reputação que vai. É quando o seu pé chegar lá. É lindo isso, é lindo isso. Josué, fica descalço, porque para andar com Deus, o que precisa é de pele, o que que precisa é de fraqueza, o que precisa é de dependência. Você não precisa dos seus artefatos, porque o general vai adiante de você. Ah, irmãos, eu olho para esse texto e digo assim: Senhor, me faz discernir o tempo. E em janeiro Deus me fez discernir o tempo. E à medida que Deus me faz discernir o tempo, eu digo: Senhor, eu sou teu, eu preciso do Senhor. Me faz entender como passamos dessa fase para outra. Ele faz a gente entender. E agora que a gente está numa nova fase, Senhor, nós só precisamos que o Senhor vá diante de nós. Nós somos fracos. Se o Senhor não for adiante de nós, nós não temos nada o que fazer aqui na terra. E eu vou dizer para você, Deus, o nosso Deus, Ele se revela pessoalmente a cada um de nós. Pessoalmente. A você. Como Ele se revelou a mim. Como Ele se revelou a Josué. Está na hora, irmão, de você tomar posse da herança de Jesus. Está na hora de você tomar pela fé a experiência de poder viver da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Está na hora de você entregar-se a Deus e dizer: Senhor, eu sou teu. Eu quero caminhar com os pés descalços, em fraqueza, em dependência. Eu sou teu. Está nessa hora, ou você ainda está naquela hora onde você está reticente, ou talvez ainda está no deserto, e você não entende ainda que é o momento de você simplesmente avançar. Progride espiritualmente. Busque a Deus, cresça, se disponha. Luta nunca vai deixar de ter, mas se o dia mau já acabou, está na hora de avançar. Está na hora de você se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Voluntariamente você se quebrantar e dizer: sou miúdo e pequeno, Deus. Eu preciso do teu fogo, eu preciso do teu poder. Eu preciso de ti incendiando a minha alma. Eu sou miúdo e pequeno, Senhor. Eu quero tomar posse do que o Senhor conquistou para mim naquela cruz. Eu sou miúdo e pequeno, mas te revela para mim. Eu não tenho condições, mas vem, Senhor, ao meu encontro e mostra que o Senhor é um Deus todo poderoso com a espada desembainhada na mão, pronto para vencer o mundo. Me mostra, Senhor, como o Senhor um dia disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu estou com a espada na mão e eu já venci o mundo. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Pode vir o pessoal do louvor para cá. Vamos orar. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pela palavra do Senhor que nos inspira e nos motiva. E agora que ouvimos um pouco, entendemos um pouco, dentro desse compêndio tão grande, o que eu te peço é que desperte teu povo. Faz aquele fogo, Deus, nos tocar de novo, dando para nós assim gosto, sabor de vida na boca, nos membros, na alma, no coração. Aquela coisa que diz pra gente assim: ah, não importa a idade que eu tenho, ah, não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre, ah, não importa se eu sou alto ou se eu sou baixo, não importa se eu sou novo ou se eu sou velho. Oh, Deus, aqui está aquele que o Senhor pode usar, a ferramenta nas tuas mãos. Faz, Senhor, isso de novo acontecer em nós. Toca-nos. No nome de Jesus. Amém, Senhor.